idiota. O bom dia é pesado, negar. Cris é CNJ, preta feminina. A inabalável Cris aqui está, viva assim. Passam os anos, minha história, ninguém vai sucumbir.